você conferiu The Human League Don't You Want Me, Depeche Mode versus Kraftwerk, Music the Silence, Jamie Woon, Lady Luck, Madonna, Express Yourself, Kids Bop, Send My Love, Mark Silenton, Mallorca Beach. Iniciamos a sequência com LP, Other People. No próximo sábado você confere mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite. Você está na Rio Sul Rádio, com a qualidade de áudio que permite que você compreenda melhor. O baixo. A guitarra. A batida. Todas as boas músicas. Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio. 10:39. Inglês. Cedo ou tarde você descobre que o repeat please não resolve. Que para falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios, empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. Boa noite. C'est pardonner à tous les humains, de pardonner les mauvais chemins, même de rien. C'est pardonner à tous ceux qui s'aiment, de ranger les erreurs qui traînent, même à peine. Moi j'ai pu me tromper de route. On a pu se tromper sans doute. Tout ça c'est vieux, c'était pas nous deux. Évidemment, on pleure un peu pour mieux s'aimer. Être à deux c'est pas donner. Évidemment, fermer les yeux sur le passé. Tenir longtemps, mais tu m'as donné du sourire souvent, infiniment. C'est pas donné de braver les mers, je me ferai ton phare, ta lumière, si tu te perds. Moi j'ai pu me tromper parfois, on a pu se tromper cent fois. Tout ça c'est vieux, c'était pas nous deux. Évidemment, on pleure un peu pour mieux s'aimer. Être à deux c'est pas donner. Évidemment, fermer les yeux sur le passé. Être à deux c'est pas donner. sais pas d'où.